alto. Por esta vez vas a escucharme, un paso más no vas a darlo, si antes tú no me explicas ese tu proceder. Como no retrato imóvel, decorativo sobre o móvel, ilustrativo no composto ativo, criativo sem nobel da paz, sem capataz, só na capa desse rapaz. Eu tomo tapa, o tapa a mão que faz, a alma opaca ataca, mas é fraca demais. E o tempo passa, sua mala repassa e preencha de incerteza, na certeza que a vida é como uma mulher da vida, que te dá prazer e te rouba com destreza. Entrega tua cabeça na bandeja, no lugar dos olhos tua cereja, enquanto os artistas naveja em abrolhos a bordo do iate, quatro drink breja, 4:20 igual a igreja. Pode me lançar insultos, vejo vultos, com certeza, dos erros faço proeza, pros falso causo surpresa. Pera lá, alto lá, quem vem lá é firmeza. Pera lá, quem vem lá. Minha firma trampa tipo empresa. Aqui não é popstar, que no palco está só pra lucrar. Primeiro lugar, minha família, o rap é a forma de lutar. Se expressar pra viver, ritmo, arte, poesia, rap. Nossa sigla é EV, nossa cena é vence. Se salto alto, ressalto, minha escritura na pauta. Subo no palco, tô salvo, na linha cultura não falta. Chega no ponto que eu penso, que eu quero é viver. Eu sei que tô pronto, na rua encontro o que fazer. Aumento o volume, como de costume, EV. Tocando nos radinhos dos neguinhos, GSC. Foi sempre assim, caminhando, frequentando a praça. Escrevendo rap, jogando basquete com a raça. Andando de skate com os parça, até de manhã, freestyle street no style chique, end one. Desde o colégio, rap mentira do tédio, bom vivan. É meu remédio, entre casas e prédios e trã. Das outras coisas da mente, recordações. Cabeça aberta na poita, já poita nos corações. Guardado comigo, amigo, devido às inspirações. Não me tornei mais um bandido, sim um escritor de canções. Não fico de sapo, falando só em novinha. Só mando papo reto no rap, só faço a minha hack nas tracks, sem truque, cresce os moleque que curte. Que me conhece, me fortalece, mesmo sem graça. De atadura, pendurado na ilusão. Centeio de queimaduras, alma não tem estatura. Segura, aguçando a dura, situação por pura causa deslavada, nossa mente tá segura. E agora leveza pro cara que fala. Rap na soca, a bala, nunca me cala. Quando der bala, vira que a rima te fura igual bala com o beat no cara. Vacilão, já ficou gague com pressa. Quer sair dessa reza? Os pilacos tá fechado quando é festa. Sei quem quer me trair, mas não conseguirá me atrair. Sítio louco, bairro novo, trapas, armadilha pra quem quer me ver cair. Vim buscar os irmãozinhos na porta de casa e daí fudeu. Plebeu no breu, tem fé só pra conseguir sair. Tem um caminho pra seguir, uma meta pra atingir. Tu finge que não é contigo, vendo o mundo sucumbir. Já deixa teu caixão comprado, dizendo eu me precavi. Mas esse filme eu já vi, como um déjà vu. Sujeira no jogo do MC, mabrô. O ar aqui já não é como antes. Sinto contaminado pela intenção de alguns semblantes.